música. E essa noite é aquela noite pra você não esquecer nunca. Quando o universo não quer, não bota de frente. Nem sempre o que a gente quer é o melhor pra gente. Tem que ser o melhor sempre. Tem ciclos que já se abrem, se fecham. Amores que duram uma vida e outros nem um ano. Tem gente que vive junto, se odiando. E tem a gente que se separa. Quem? Quem? Bota o Brasil pra cima e tem orgulho do nosso estado. Joga, joga, joga, vai. Aí bota o bracinho pra cima. Ai, ai, me iludi. Achei que era CLT, ela tampa no pivas. Achei que era CLT, ela tampa no pivas. Achei que era CLT, ela tampa no pivas. Ai, ai, me iludi. Achei que era CLT, ela tampa no pivas. Achei que era CLT, ela tampa no pivas. Achei que era CLT. Eu conheci uma menina assim, parecia também gostar de mim. Até que eu conheci ela. Sandu aí, por favor, levanta a mãozinha. Quem é do Papão da Curuzu aí? Não é porque a gente tá aqui no sul do Brasil que a gente pode esquecer as verdades lá do nosso estado. Quem é do Remo, bota o bracinho pra cima. Bate na palminha, torcida do Papão, do Papão, do Papão, do Papão, do Papão, do Papão. Joga o bracinho pra cima, torcida do Papão. Vem comigo assim, quem é do Paissandu? Ó, oh, uma lista branca, outra lista azul. E do Papão e a torcida do Clube do Remo. Joga o bracinho em cima, bate na palminha. Torcida do Leão, torcida do Leão. Vem, Remo. Forte aí, vai. Não tem hora pra chegar em casa. Joga a mãozinha pra cima. Bate na palminha, bate na palminha. Bate, bate, bate, bate, bate. Joga a mãozinha pra cima e grita. Mais forte, que eu sei que a galera é da época, meu irmão. Show me! Vai você! Não, não, não, não, não, DJ Ellison. Agora vai! Explode! de Bragança, o Tchunco Pará. Sacudir. Começou a ganhar forma, chamei. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. E é o seguinte, a partir de agora a gente vai começar a reviver o nosso Parazão. Assim, ó! E amei quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até o... Vem comigo, meu amor! Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagino o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Pedi que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Doce mega pra você. E você? Nosso amor é o Carne Pop Live. Esse Carne Pop Live. Manda putaria, mãe. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora. Para pra cima, rato! O clima é esse, papai! E a tropa do 22! DJ Paulinho da Adidas Produções. Aqui, joga o bracinho pra cima. O nosso som tá parando tudo aqui, mano. Já tá parando essas caixas aqui. É assim mesmo, mas vamos pra cima que o bagulho tem que acontecer de alguma forma, viu? Vamos ajeitar aí minha produção, um somzão aqui de retorno. Parou geral aqui, viu? Mas os homens que gostam de mulheres solteiras, chega junto pra frente do palco, que agora o Tigrinho vai soltar carta, cara. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Pra eu pegar o meu dinheiro e comer umas quatro putas. Solta a carta, caralho, tigrinho, filha da puta. Pra eu pegar o meu dinheiro e comer. Toma! Puta, é Vuki, Vuki, Vuki, Vuki. Na onda maluca é Vuki, Vuki, Vuki, Vuki. Ah, é Vuki, Vuki, Vuki, Vuki. Na onda maluca é Vuki, Vuki. Solta a carta, tigrinho, vai. É Vuki, Vuki, Vuki, Vuki. Na onda maluca. É Vuki, Vuki, Vuki, Vuki, ao naipe. Vuki, Vuki, Vuki, não, não, é. Que Vuki, Vuki, assim, ó. Solta a carta, tigrinho. Quem já perdeu um dinheirinho no tigrinho aí, meu irmão? Eu não vi ninguém dizer assim, eu ganhei. Rala xereca no playbar, calma vida, tá de boa. Rala xereca no laizão, calma vida, tu tá de boa. Rala xereca no donkey, calma vida, tá de boa. Rala xereca no alê, calma vida. Chama, chama, chama. Rala, rala, rala, tá de boa. Rala. Ai, xerequinha. Coroa, porra, no coroa. Rola no coroa, porra, no coroa. Joga no coroa, porra, no coroa. Joga no coroa, porra, no coroa. Joga no coroa, porra, no coroa. Joga no coroa, porra, no coroa. Joga no coroa, porra. Joga no peito do coroa que tu vai ver como é que é. Festa. Eu nem sei de quem é essa. Mas o quê? Festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de pele e comemos varai xereca. Vai na xereca. Vai na xereca. Vai na xereca. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu não preciso de ninguém pra fazer merda comigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Eu sozinho boto minha vida em perigo. Pego o dinheiro com a agiota, sem um real no bolso. No dia de pagar eu vou lá e pego de novo. Aê, tadinho da agiota. Ou ele me ama ou ele me mata. Mas acho que ele me ama, que eu também amo ele. Isso é sexta-feira. Pombe, pisa a noite inteira. Macho safado, tem que se fuder mesmo. Tô caçando uns talentos ocultos dessa bandida. Porra. Quando ela vai embaixo, quando ela vai em cima. Quando ela vai embaixo, quando ela vai em cima. Ela apaga a luz, ela muda o clima, ela senta muito, que maravilha. Porra, vacilão, a tua ex é uma delícia. Porra, porra, vacilão, a tua ex é uma delícia. A gente gosta assim, quando vacila. Ela apaga a luz, ela muda o clima, ela senta muito, que maravilha. Ela apaga a luz, ela muda o clima, ela senta muito, que maravilha. Ela apaga a luz, ela muda o clima, ela senta muito, que maravilha. Porra, porra, vacilão, a tua ex é uma delícia. Porra, porra, vacilão, a tua ex é uma delícia. Ela apaga a luz, ela muda o clima, ela senta, senta, senta, senta, senta muito, que maravilha. Porra, vacilão, a tua ex é uma delícia. Vem que vem, vem que vem. Meu parceiro Alexandre Pires. Ele. Ô bandida maravilha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga a bundinha. E a catarinense? Vai, joga, joga, é. Joga a bundinha pra mim. Vai, joga. E só os três macetes pra conquistar você. No primeiro eu vou subir, no segundo vou descer. No terceiro macetinho eu vou quica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Quica, pica pra você. Eu duvido você aguentar uma dessa. Sinta de mim, sinta de mim, ai, ai. Ela tá querendo, ela faz carinha e joga o cabelo. E ela? Penélope, charmosa, joga pra mim, mas tem que ser de costa. Tira eu de lado, bota forte, mete marcha, não sai em cima da moto, acelera tu não. Ô oh, garoto, eu quero você só bem. Tá toda com dinheiro do tigre. Olha o tigrinho, ó. Sabe que sou creio. Toma, toma, toma. Estranha essa bota de academia. Safadinha quer sentar, quer sentar, quer se assentar. Só pra tropa, tropa, tropa, tropa, tropa, duro. Vai depois do pai, que eu vou te botar. Você já sabe, não vou perdoar. Vem assim sensualizando, que eu vou te pagar alto. O tipo não tá lucrando, e a lada é assim no palco. Deixa lá, não corre. Mas é do bonde que só maceta. E tu é do bonde que a fuga é certa. Bebê só fica comigo aqui até de manhã. Que nós é do bonde que só maceta. E tu é do bonde que a fuga é certa. Mas sentando desse jeito eu irei teu fã. Ô garota, eu quero você só. Tu. Tá toda com dinheiro que te creio. Tô rindo, sabe que sou creio. Mas tá nesse ponto de academia. Parceira Alan Bastos, tá presente ao lado da sua primeiríssima dama Eduarda. Toma, toma, toma, toma. O que modifica o pitch é o Mano Noche, o Magnífico, o Magnífico. Darielson! O Magnífico. Chegou ele, o brabo, DJ Penny PZS. Segura o rolo compressor, com todo vapor, vai garota popozuda, mexe, mexe, meu amor. Segura o rolo compressor, com todo vapor, vai garota. Coisas da vida, a minha ex quer virar a minha. Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa das vagabunda. Ela é folgada e às vezes ela surta. Me mandou embora de casa e me mandou morar na rua. Daquele jeito! Voltei pra... Quem foi que passou o carnaval solteiro aí? Joga o bracinho pra cima. Carnaval solteirão. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Isso que é vir. E acorda! Que o nosso amor nunca vire rotina. Canta. Isso que é vida. Transando todo dia. Acordar. Acordar pelado, com você do lado. Que o nosso amor nunca vire rotina. Pra cima. Isso que é vida. Lindonha! Lindonha! Lindonha! Everybody! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. É tomar um banho de chuva, um banho de chuva. Ai! Chão que não deve nada pra ninguém! Pitbull aí, joga o bracinho pra cima. Aquele amigo que é brabão, é brabão. Chama o Pitbull, chama o Pitbull. Vou mandar um refrão, não preciso de citrato. Vou mandar um refrão, não preciso de citrato. E cruadão de uísque no modo Pitbull. Vem o amigo rato aí, cruadão. Ele comanda tudo aí, né, papai? Modo Pitbull. A gente tá de mansinho. Os cabelos dela, vai Pitbull. Mas amanhã, esquece. Pitbull raivado. Pitbull raivado. Pitbull raivado. Pitbull raivado. DJ Sander Máximo, DJ a referência de Brusque, DJ Gabriel Neto. Meu sonho. Vem, showman. Manda tudo. Pitbull raivado. Em Brasil. Pitbull raivado. Pitbull raivado. Pitbull raivado. Pitbull raivado. Pitbull raivado. Pitbull raivado. Sonho. Curtiu demais o carnaval aí, joga o bracinho pra cima. Lá em Belém o carnaval, lá no estado do Pará, na verdade, o carnaval explodiu lá, galera. Vou te contar uma coisa, principalmente nas festas do Silmê, a galera foi demais. Inclusive, o pré-carnaval também aconteceu várias situações. Deixa eu contar uma fofoca pra vocês aqui. O Wesley Safadão foi em Belém, olha o que ele fez, ó. Segura na guitarra. Levaram a moleca do irmão. Levaram a moleca do irmão. Agora é sal, sal, é sal, é sal, é sal, é sal, é sal. É sal, é sal, é sal, é sal. Pedi pra parar. Desse tipo de fofoca ninguém precisa saber, todo mundo já sabe, é só acessar as redes sociais que todo mundo vai, né? Mas é o seguinte, quem é filho de Deus, bota o bracinho pra cima aí! Quem tá com saudade do Parazão aí, bota o bracinho pra cima! Alisson! No carnaval, o que que cê é? Sou praieiro. Tô solto, tô solto, quero mais o quê? Sou praieiro, sou guerreiro. Eu tô solteiro, quero mais o quê? Por falar nisso, quem é que tá solteiro? Levanta a mãozinha aí, só quem tá solteiro. Quem tá solteiro? Vou cantar de 1 até 3, quero ver todo mundo saindo do chão. Atenção! 1, 2, 3, sai do chão! Você tem que ser assim, bagulho do... Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossa Cor. Ontem eu sonhei que estava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossa Cor. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Parecia até um frevo naquele vai e não vai. Parecia até um frevo naquele cai e não cai. Vem pra cá, meu amor. Um frevo naquele vem, vai vem, e não vem. Vai. Eu fiz uma fogueirinha esperando meu amor, tomou conta do terreiro. Yasmin Souza, o Barros, Adriele Barbosa, Xande, a galera de Belém, lá de Guaraci. O que eu queria foi a dar em paz a sorte da beleza que exigia. Lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Tá, tá aí. Se sobrar uma badá GG lá, manda pra mim, tá? Famoso garanhão, cavalgando. É. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui, ai, ai, ai. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Gente, a festa continua. Começou a amanhã, em BC Manoel Camboriú, Pará. Tem um showman no Pará. Mulher, eu vou dar um presente pra vocês. A galera que comprou o ingresso hoje aqui já vai entrar de grátis. De grátis amanhã em Balneário Camboriú, showman. Amanhã não, hoje, hein? E vamos chegar cedo. Meia-noite o showman vai estar no palco. Sonhei que eu era balão dourado, debruçado no manto estrelado do céu. Eu vi o povo cantando embalado, como na xinga de um carrossel. No sonho eu via a sanfona e a zabumba batendo tão forte, parecendo o coração. No tingue-lingue do triângulo, a poeira que sai do chão, mais um lindo prêmio é bebetar o coração. Pois nesse passo gostam do arrasta-pé. Tabu de deixar soltinho, agora vamos pegar a gata e vamos dançar agarradinho. Agora eu quero ver todo mundo bailando, todo mundo dançando, todo mundo se movimentando. Deixa a timidez de lado e venha com o showman. Não vi hoje o céu nem o sol. As nuvens e chuva não trazem prazer. Não a vi sorrir como só. nuvens de chuva não trazem prazer. Oh, vamos bailando! Alô, Caqui do Parque Verde, o Tigrinho, o Hugo do Morro, de Blumenau, do camarote número 1, e anda a tropa 22! Raio de luz e amor. Sabe aquela fase ruim? Já tá passando. Se já passou, né? Se não já passou. Agora é só aproveitar, saber curtir, desfrutar. Tenta. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, o que ela fez com você? Me traiu do meu jeito de amar. Que faz? Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Tropa do Rock Doido, as irmãs Silene e Célia, olha aí! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheço, ele te traiu! Me traiu. Jeito de amar, mas sei que eu vou lutar. Direto de Mosqueira, hein, Radinho? Com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo casal que eu vejo bebe junto, tem assunto, tá feliz, beija de língua. E a gente só. Briga, e aí, Diego Evolution? E aí, Diego? Com a sensação de que escolhi errado quem tá do meu lado. Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro. Todo Bruno! PR Vindos! Um abraço do João Mê, Bruno! Alô, Robigol! Voltei, mas agora só pra ficar. Porque te amar em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu. Por isso vale tentar amor. Fala, Salim! Teu sorriso. Vou te contar. O meu prazer vale tentar. Os caras ficam ricos e abandonam os pobres. Cintilante, mas bela é o teu olhar. Yeah. Pega tua menina, vai dançando agarradinho. Aventura. Da época do pop, 1, 2, 3, 4. Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarme. mente. Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando, ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande. Semana com chuvê, do jeito que todo mundo gosta, do jeito que todo mundo quer, como se você estivesse em Belém do Pará, em Ananindeua, a Marituba, em Guaraci. Sei que um dia a gente pode se perder, oh! Mas não vai ser assim, se depender de mim, porque eu vou lutar pra nunca acabar, haja o que houver. Se você se arrumasse pra ir numa festa no Calamazu, a KM5, menino, eu te quero. Vou virar o mundo mais amor no sítio da Orla. Eu não quero mais, cansei de chorar, senti mago no recreio da Nideua. Foi sem pensar, me entreguei demais. Louco amor, me perdoa, eu te preciso. Nossa história não pode acabar. Sim, te preciso. Eu vou gritar. DJ Ellison. DJ Ellison. Pra mim a dor não vai passar. Mas meu amor, eu sei que errei. Que no seu peito existe amor. Sei que é difícil demonstrar. Estou sentindo tanta dor. Há muito tempo eu me... E olha, quero abraçar com muito carinho uma das primeiras, na verdade, se não foi a primeira, foi sim, seu amigo. Alessandra, a primeira que trouxe no sul do Brasil um DJ de aparelhagem. Sabe quem era? LC Juninho, vocês lembram? Eita, chame! E aí, Alessandra? Só outra chance. Não é fácil esquecer o que passou. Mas vamos tentar reviver. O que, meu amor? Nosso amor. Diante a gente vai relembrar. Vamos mexer com esse HD, vamos chover. Oi. Vi você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar, coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você voltar, minha paixão, você não voltou. Coração ficou na triste solidão. E esse dia? Se um dia eu te encontrar, vou poder te falar o quanto eu te amo, as minha paixão. Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vais viver junto a mim. Sei que estas palavras nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não estás aí. Com saudade escrevi todas estas palavras. O que eu quero é amar-te e viver junto a ti. Esquenta, bichão!

Quando estou sem você, quando estou sem você. O que acontece, hein? Isso acontece. O show me enlouquece. Mas não foi nada sério. Não foi nada sério. DJ Ellison. O amor que eu sentia sumiu. Quando soube, tirei de mim. Meu amor, agora é de qualquer um. Pedi pra voltar, mas na. Quero um conselho, procure a outra. Pois eu mudei, não sou. Luanda Série Digital de Bragança, que abraço! Oh, nana, tem que aprender, tem que aprender pra não me perder. Oh, nana, tem que aprender. Oh, nana, pra não me perder. Oh, nana, tem que aprender, tem que aprender pra não me perder. Quem aqui sente saudade das aparelhagens do estado do Pará? Joga o bracinho pra cima. Quando você se arrumava na sexta, no sábado, no domingo e até mesmo na segunda-feira pra curtir as festas de aparelhagem. Quem sente saudade disso tudo? Sinto saudades do que a gente não viveu. Ellison. Eu só queria uma chance pra te... Hoje eu vou fazer você relembrar. Hoje eu vou te fazer feliz. Eu vou te fazer feliz. Nem que seja só por uma noite. Eu vou realizar. Fala, boladão da golada! Pensamentos impuros. Por esse o quê? Por esse louco amor. Não pago o preço. Vamos nessa, Ellison! Vamos! Dá-lhe meu chumbo! Olha, eu não sei viver sem o teu carinho, o teu amor. Olha, eu não sei viver. A saudade é tão grande em meu peito. Tua falta, baby, onde você está? Como estou sofrendo, baby. Logo me amar. Deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Acelera, acelera, acelera, vai. Bora meu chumê, bora detonando, quem não deixou... Vamos fazer o seguinte, bora fazer assim logo pra sacudir tudo! Eu não quero ver você partir, a vida é tão triste com você longe de mim. Deve haver um jeito de prender seu coração, minha vida é tão vazia sem você, minha paixão. Preciso do teu cheiro aqui na minha cama, e você dizendo baixinho que me ama. Só você conhece cada parte, cada pedaço. Onde foi? Foi com uma dalação que me apaixonei, fazendo um chifrinho com você, meu bem. DJ Rafael, Josias e Darlan, eles dão a chicota. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. É o búfalo do Marajó, é o búfalo do Marajó. Canto berrante, você vai entender que o meu amor é só pra você. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. fã de mim. De mim. De mim. De mim. Bora! 3, 2, 1, vai! É pop, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. É pop, é pop na veia. Sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Que papo é esse? O pop toca qualquer dia da semana, bro! É pop! Quem não tem hora pra chegar aí em casa, joga essa mãozinha! Joga essa mãozinha! Bora sacudir meu showman! Bora sacudir meu showman! Bora sacudir! 3, 2, 1, vai! Show! Fronteira, velho. Não existe fronteira. Não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada, somente Deus pra nos separar. A gente se ama. Onde, bebê? Na cama. Ou na lama. Alan Bastos. Viro você. Marvin de Bujaru. Caraca, eu só faço besteira. Se o bicho pegar, Robinho. Deixa eu pegar pra você. Pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é. Essa aqui ele tava lá em Barcarena curtindo pop na época, ó. Eita, é isso, desgraçado. Tu és uma enciclopédia viva. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu e deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida. Vocês lembram aquele DVD de marcante do pop? Lá no Barracão do Pompilho, na segunda-feira, que o Ellison tocou essa aqui, ó. Diz aí pra mim. Passa um filme ou não passa? Bate uma saudade, né? Ei, showman! Bora, Souza! Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Não vou saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. E agora quem é para isso vai cantar bem forte? Mas quase enlouqueci. Vai! Que você tem outro alguém. Sei que não mereço. Enlouqueço se estou longe de ti. Me doe pelo que eu te fiz. Quero tanto te fazer feliz. Todo mundo jogava o dedinho pra cima e dava pei, pei. Amor bandido, roubou meu coração. Fica comigo, eu gosto de você. Primeira era a nossa festa no recreio. A primeira festa do ano. E o Ellison publicava pra você. Publicou em seu blog que é sempre mimar. No MSN, meu nome e seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do que ler. Não lembre dizer que era pra valer. Que meu coração pertencia a você. O quê? Pele a pele, pegue me abraça e me dê calor. banda New. Manda Paula, chega aqui. Uma realidade virtual pra você. Aí, Ana Paula. Publicou em seu blog que ia sempre me amar. No MSN, meu nome e seu. Me segue no Twitter, onde mais acessar. No Orkut diz ter ciúmes do Guilherme. Não lembre de dizer que era pra valer. E meu coração pertencia a você.